positivamente do Brasil e até que joga na Europa não é boa. Por isso, eu particularmente não acredito que o Brasil venha ganhar a Copa do Mundo em 2026. E com relação ao Cabula, é muita chuva, viu, Almir? Peça aos motoristas que tenha muito cuidado no trânsito, viu, Almir? No mais, um bom dia para você, para Mano Mariani e para toda a família Celso. A paz de Jesus e o amor de Maria permaneça no coração de todos. Um forte abraço de Eduardo André, o amigo do rádio. Valeu, Eduardo André. Obrigado, viu, meu irmão? Um abraço. Consegui reproduzir o seu áudio aqui, meu irmão. Não gosto de deixar o ouvinte, né, sem voz aqui. Então tem que estar sempre aqui conectado conosco. Vou ver aqui quem é que está. Ah, é o Manuel Taxista. Vou reproduzir o seu áudio também. Aqui, Manuel. Fala aí, meu filho. Bom dia, Almir. Bom dia, Armando Mariani. Alô, Rivera, a mãe dele, Gago da Federação, Rock Dedeu. Alô, João Andrade da... Alô, João Andrade, melhor narrador esportivo da Bahia. É você, meu João. Melhor narrador esportivo da Bahia. É você, bom dia. Mano, é taxista do Taxilinha, quer ver, o João Andrade? O Almir, eu mandei um negócio pro senhor aí que ocorreu de aplicativo. Isso aí é bem feito. É bem feito, não faltou nada. O passageiro morrer, tomar facada no pescoço, isso aí é bem feito. É, mas não pode desejar o mal ao próximo, né, mano? Acontece, né? Acontece também com taxistas, infelizmente. Acontece com qualquer categoria, não é? Você tem categorias, bons profissionais, tem profissionais ruins. Em todas as categorias, não tem jeito, né? Não tem jeito. Você viu o taxista, um matou o outro outro dia, né, com a faca, não é? Então não tem. A violência está internalizada em algumas pessoas, meu amigo, infelizmente. O vizinho matou ontem, o outro ontem. Vou trazer já essa notícia aqui lá no São Gonçalo. São 6h55, voltamos já. A informação em primeiro lugar. Acorda, acorda pra vida. Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia. Vai celebrar um momento especial? A Cabana do Camarão Restaurante é a sua melhor escolha. Um espaço charmoso, perfeito para aniversários, eventos corporativos, casamentos íntimos e muito mais. Gastronomia com frutos do mar, cardápios personalizados e atendimento que faz a diferença. Avenida Afrânio Peixoto, quadra 4, lote 5. Reserve agora, 71982753160. Cabana do Camarão. Viva momentos especiais com sabor e estilo. Tem na capital. A gente vai te mobilizar e levar pro hospital. Tem no interior. O SAMU chegou, graças a Deus. Agora, na Bahia, o SAMU salva vidas em todas as regiões, da Chapada ao litoral. Desde 2023, com a parceria Bahia-Brasil, são 257 ambulâncias entregues para o atendimento de urgência avançar e salvar vidas. SAMU em todas as regiões da Bahia. É o governo do estado, junto com o governo federal, trabalhando para a saúde avançar. Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, quiropraxia, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo Plano Blue Saúde e liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, segundo piso. Ligue ou mande o WhatsApp 719-9299-2613. 719-9299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 34-72-32. Sempre com a gente, uma voz que ilumina e transforma, uma voz que está sempre presente para os pais, para as mães, para os filhos e toda a família. Vem, minha casa. AZYV 649, Rádio Excelsior FM 106.7 MHz, Salvador, Bahia, emissora migrante do AM para o FM, operando em fase experimental. A partir de agora, você acompanha na Excelsior da Bahia, a Santa Missa. Caríssimos irmãos e irmãs aqui da Capela Sagrada Família e o que nos acompanham pelos meios de comunicação da Rádio Excelsior, pelo YouTube e Facebook. Jesus e o Pai estão em perfeita unidade, de modo que o Filho tem a missão de conduzir todas as ovelhas de Deus à eternidade, longe da perdição. Nessa certeza, celebramos com piedade e devoção. Fiquemos de pé para recebermos o presidente da celebração, Padre Danilo Pinto. A 13 de maio, na cova da Iria, dos céus aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Há três pastorinhos cercadas de luz, visita Maria, a mãe de Jesus. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa celebração. Vocês que estão aqui na Igreja Sagrada Família, aqueles que nos escutam pela Rádio Excelsior da Bahia. Hoje é um dia muito especial para nós, dia em que fazemos memória à bem-aventurada Virgem Maria de Fátima. Em comunhão com toda a Igreja e de modo particular com o Santuário de Fátima, aqui no Garcia, a paróquia Nossa Senhora de Fátima Estela Maris e todas as outras comunidades eclesiais da nossa Igreja particular que rezam na intenção da Nossa Senhora de Fátima. Para que possamos celebrar bem, vamos pedir perdão a Deus de nossos pecados, cantando. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel. Pensamentos e palavras, atitudes e omissões, oh, minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, Eterno e Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Nesta celebração, rezamos em sufrágio de Domingos da Silva Lago, ontem falecido. Pedimos também pelo dom da vida de Maria Lúcia Maciel Ribeiro, 80 anos. Dona Maria Lúcia está presente? Rezamos por ela, pedimos também por Maria de Fátima Ferreira, que hoje faz aniversário. Está presente, Maria de Fátima? E rezamos também pelo Padre Paulo Andrade, pelo Diácono Mário e Martins. Pedimos pela recuperação da saúde de Neide Dias e de Zélia Viana. Ó Deus, que nos destes a mãe do vosso Filho como nossa mãe, concedei-nos que, perseverando em penitência e oração pela salvação do mundo, possamos promover cada dia mais o reino de Cristo, Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram à Fenícia, à ilha de Chipre e à cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Ama as portas de Sião, mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Lembro o Egito e Babilônia entre os meus veneradores, na Filisteia ou em Tiro ou no país da Etiópia. Este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz: nasceu nela todo homem, Deus é a sua segurança. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Deus anota no seu livro onde escreve os povos todos. Foi ali que esses nasceram, e por isso todos juntos a cantar se alegrarão e dançando exclamarão: estão em ti as nossas fontes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Aleluia, aleluia, aleluia. As ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunha de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-los da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus apresenta-se como bom pastor aos seus discípulos e aos seus interlocutores. Se tratava aqui de um contexto do mês de dezembro, em Jerusalém, em que se fazia ali uma temperatura por volta de 1 grau, menos 1, menos 2 graus, era um contexto de inverno, bastante frio, e Jesus estava com os seus discípulos na região da Judeia. Haviam ido para lá para participar da festa da dedicação, ou festa da purificação do templo, chamada de festa da Hanukkah, contexto do povo de Israel em que se fazia memória da purificação do templo depois da profanação dos gregos no contexto do ano de 164 antes do nascimento de Jesus. É no horizonte desta festa litúrgica em que Jesus conversará com os seus discípulos a respeito do tema do bom pastor. Estava ele aqui passando pelo pórtico de Salomão, pelo limiar entre a parte interior do templo e a sua área externa. E é neste contexto em que ele acrescenta, dá mais um passo na sua revelação aos discípulos e interlocutores. Pedem a ele que se apresente se de fato for o Messias. Mas Jesus sabe e reconhece de que eles não precisavam de uma confirmação intelectual a respeito da sua messianidade ou não, porque já possuíam os seus corações fechados, a ponto de Jesus dizer: olha, as minhas ovelhas escutam a minha voz e me reconhecem como pastor. As obras, já vo-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ao dizer isso, Jesus diz que a fé é desdobramento e fruto de um pertencimento que lhe antecede. Esta fé que é resposta do coração humano ao amor, ao cuidado, ao zelo de Deus por cada um de nós, é um reconhecimento interior a Deus que nos chama através de seu Filho. É um reconhecimento existencial ao chamado de Deus a cada um de nós. Quando olhamos para a festa de Nossa Senhora de Fátima, à luz deste Evangelho do Bom Pastor, nós vemos que a experiência com o Bom Pastor, vemos que a história das aparições de Nossa Senhora de Fátima são uma escola da escuta. É por meio da experiência da escuta que a fé que nos foi dada como um dom desperta, para que possamos reconhecer o nosso pertencimento a Deus. Os sinais da sua vida e da sua presença no nosso meio, como aconteceu com os pastorinhos naquela vila e contexto rural em que apareceu a Nossa Senhora de Fátima no ambiente da cova da Iria. Existe ali, do contexto destas aparições que precederam a revelação de Nossa Senhora no dia 13 de maio, uma pedagogia divina com aquelas crianças. Por meio deste anjo, que depois ficou reconhecido como anjo de Portugal e que foi gradualmente preparando o coração daquele menino e meninas para que pudessem reconhecer de modo mais claro a presença materna Maria, que a eles se revelou com a mensagem de Fátima. Esta experiência dos pastorinhos em Fátima revela para nós que a escola do bom pastor começa com a pedagogia da escuta. Hoje, todos nós somos convidados a nela nos matricular. E como os pastorinhos de Portugal, como aqueles que seguiam e estavam à volta de Jesus no pórtico de Salomão, possamos também aprender do bom pastor e de Nossa Senhora a escutar a voz de Deus que nos fala, a escutar o Senhor que nos convida a entrar neste redil de pertencimento.